Muito obrigado, meus amigos e irmãos. Vamos sentar. Hoje é uma passagem muito importante do Evangelho de Cristo Jesus, que nós temos citado muito. O Espírito Salviano de Souza chegou ali como quem tem 15 anos, feliz da vida. Continua fazendo Cooper, lá em Copacabana. Esta é uma das passagens mais importantes. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 4, versículos de 1 a 42. Porque temos citado muitas vezes aqui, e vocês vão recordar assim que nós começarmos a ler. Colóquio de Jesus com a samaritana, o manjar do Cristo de Deus. Quando Jesus soube que os seus adversários tinham ouvido falar que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não batizasse, e sim os seus discípulos. Observe essa passagem aqui que muita gente não percebeu ainda. Embora Jesus mesmo não batizasse, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia e voltou para a Galiléia. E como precisasse atravessar a Samaria, foi ter a uma cidade da Samaria chamada Sicar, próxima à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Aí se encontrava a fonte de Jacó. Cansado da caminhada, Jesus se sentou à borda do poço. Era por volta da hora sexta, meio-dia. Uma samaritana veio então tirar água do poço e Jesus lhe pediu: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Respondeu-lhe a samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Eu sou uma mulher samaritana. Jesus então lhe replicou: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado da água da vida. Observou-lhe a mulher: Senhor, não tens com que atires, e o poço é fundo. De onde tens então essa água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu, assim como seus filhos e os seus rebanhos? Veja como é que eram importantes os rebanhos, hein? Eles citavam os filhos e os rebanhos. Era um povo nômade, pastoril. Jesus lhe replicou: mulher, quem bebe desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Pediu-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Tornou-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Respondeu-lhe a mulher: não tenho marido. Falou-lhe Jesus: disseste bem, declarando que não tens marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Nisto falaste a verdade. Disse a mulher samaritana: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós outros dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar a Deus. Ensinou-lhe então Jesus: Mulher, creme, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e em espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram. A mulher lhe retrucou: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Afirmou-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Nisto, chegaram seus discípulos e se admiraram de estar Jesus falando com uma mulher. E mulher samaritana? Nenhum, porém, lhe perguntou: Que procuras, Senhor? Ou que falas com ela? A mulher, entretanto, largou o cântaro, foi à cidade e se pôs a dizer a toda a gente: Vim de ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Não será ele o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com Jesus. Neste ínterim, seus discípulos lhe rogavam que tomasse algum alimento, dizendo-lhe: Mestre, come. Respondeu-lhes Jesus: Eu, para comer, tenho um manjar que vós não conheceis. Ouvindo isso, os discípulos se puseram a inquirir uns aos outros: Teria alguém trazido de comer? Jesus lhes disse: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis que ainda há 4 meses daqui até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e observai os campos que estão brancos para a ceifa. Aquele que ceifa já está recebendo a recompensa e acumulando frutos para a vida eterna, a fim de que, assim, o que semeia como o que ceifa, juntamente se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro o que colhe. Eu vos enviei a colher aquilo que não é fruto do vosso trabalho. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram em Jesus pelo que lhes referira a mulher, afirmando ter lhe dito tudo quanto ela havia feito. Os samaritanos que foram ter com Jesus lhe pediram que ficasse na companhia deles, E ele ali permaneceu por 2 dias. E muitos outros creram em Jesus, pelo que sobre ele ouviram, e diziam à mulher: já não é pelas tuas palavras que cremos, mas porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu fiz essa leitura aqui para vocês verem que usam ainda hoje palavras que o povo não entende bem. Por isso é que é importante continuarmos publicando a Bíblia para o povo, porque ali está a maneira pela qual o irmão Zaru sempre leu o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho também procurado fazer assim, desta forma. Mas esta passagem da samaritana junto ao poço de Jacó é muito importante, porque nós aprendemos com Jesus, em primeiro lugar, não julgar as pessoas conforme a tradição humana. Tradição, muitas vezes, nascida do preconceito, da maldade, do gosto de querer ferir aqueles que estão no pecado. Vejam vocês que Jesus vai revelar que é o Cristo prometido desde Moisés a uma mulher que já tinha tido 5 maridos. Isso aqui não é dito para louvor a mulher que teve 5, 10, 15. Não é isso que está sendo dito aqui. Que Jesus está nos ensinando a ser indulgentes uns com os outros. É aquela história que os mais velhos dizem e que a gente repete, as crianças também: macaco, olha o teu rabo. É isso mesmo? É assim que a turma fala? Mas o que que é o Evangelho de Jesus em espírito e verdade à luz do novo mandamento? Essa água que, se nós bebermos de verdade, permitirmos que ela percorra todo o nosso organismo espiritual, nos matará a sede para todo sempre. Eu me lembro que quando o irmão Zarur começou na Rádio Mundial, aquele tempo, a emissora da Boa Vontade, a pregar o Evangelho, eu ficava numa tensão incrível. Um dia, o irmão Zarur fez uma enquete. Perguntou no programa Campanha da Boa Vontade, que ia das 8 da noite às 10, após a hora do Brasil, em janeiro de 1957, se os ouvintes quereriam ouvir a pregação do Evangelho de forma antissectária. Délio há de se lembrar disso. Ele perguntou, é como eu faço com vocês aqui, eu pergunto. A resposta foi imediata. E no dia 29 de janeiro de 1957, ele começou a pregar o Evangelho. Foi uma coisa incrível. Eu sempre estava lá. Já estava lá do lado dele. E aquilo deu uma grande projeção à LBV. Foi ali, na verdade, que a Legião da Boa Vontade tomou a força que a impulsiona até hoje. Foi ali. Quando ele lançou Jesus Está Chamando. 29 de janeiro de 1957. Hein? Eu vou parar por aqui. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente. Viva Jesus! Oh! Sempre.